obrigado pela nossa participação no debate no dia de hoje. Como vocês devem ter conhecimento, e para quem não tem, nós estamos a fazer uma série de debates temáticos, e para este mês nós elencamos o tema, a temática de terras, não é? Bem no âmbito também do que nós, enquanto DW, fizemos, temos projetos nessa linha, mas também queremos, a partir deste ano, depois de ter os temas mensalmente, as temáticas, produzir um documento que podemos utilizar para diferentes objetivos, e as pessoas podem ter acesso, quer sejam pesquisadores ou o governo, para depois criar ideias na base do que são as ideias produzidas desse espaço. Pode servir para, quem sabe, fazer investigação, encontrar alguns assuntos que podem ser aprofundados. Então, essa é um pouco a lógica para os debates daqui para diante. Então, como disse, o tema elencado para a temática elencada para este mês é a temática de terra. E para hoje nós convidamos o senhor Fernando Cachingona. Já nos conhecemos há algum tempo, por acaso foi nosso estagiário no programa de estágio comunitário na província de Benguela, e o tema de hoje será a concessão de terra no ordenamento jurídico angolano. Em termos do perfil académico e profissional do Fernando, ele é advogado pela CSA, Sociedade de Advogados, e é mestrando em Direito Civil. Portanto, ao longo dessa preleção e deste tema, ele vai abordar essencialmente alguns conceitos, a tipologia da terra, vai também discorrer de alguma forma sobre o artigo 15º da Constituição da República de Angola, e, não menos importante, mas que no fim é um dos pontos mais importantes do nosso debate, será os diferentes processos de concessão dos direitos fundiários em Angola. Bom, sem mais delongas, então, eu quero agradecer a todos mais uma vez, e também aqueles que nos seguem através da nossa plataforma no Facebook. Temos possibilidade de termos outras pessoas em direto que queiram participar e fazer perguntas. Então, Fernando, mais uma vez obrigado por ter aceitado o nosso convite, e desde já dou a palavra. Já conheço a metodologia, mas não quero mais fazer recordar que tem 30, 40 minutos para abordar o seu tema, e depois tem um momento de socialização e interação com a plateia. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, João Domingos. Quero, em nome da CSA Advogados, agradecer o convite. Este agradecimento é também pessoal, porque vejo a DW como uma casa que me recebeu em 2006, na altura do meu estágio profissional, em Benguela. E voltar a esta casa é, enfim, um filho que retorna à casa do pai, à casa da mãe. Eu estou redondamente agradecido pelo convite. Bem, nós vamos hoje conversar, é mesmo o termo que eu, enfim, prefiro utilizar, conversar, em torno do tema concessão de terras no ordenamento jurídico angolano. Durante a nossa apresentação, a nossa abordagem, nós vamos falar de 4 subcapítulos. Primeiro, vamos interpretar o artigo 15º da Constituição, e obviamente darei aqui o meu parecer técnico-jurídico. Depois, vamos fazer uma abordagem genérica da Lei de Terras e do Regulamento Geral de Concessão, e vamos também abordar alguns princípios e direitos que estas duas leis trazem. Vamos depois falar sobre alguns conceitos gerais e classificação de terrenos. Depois, sobre direitos fundiários, conceitos e diferenças. Vamos aqui, com alguma profundidade, abordar, porque na verdade o epicentro da nossa conversa, do nosso debate, e depois falar dos procedimentos para a concessão de terras. Neste quinto ponto, procuramos dividir. No quinto, vamos falar do procedimento para a concessão dos terrenos, não nomeadamente os terrenos comunitários, que vamos deixar no sexto ponto, que vamos falar concretamente sobre os procedimentos para o reconhecimento de terrenos comunitários. E no sétimo ponto vamos aqui trazer algumas recomendações. Bem, em relação ao primeiro ponto, o legislador constituinte em 2010 consagrou no artigo 15º, com a epígrafe terra, e foi dos artigos mais debatidos a nível da Assembleia Constituinte, e que trazemos cá para refletirmos, para, enfim, trazermos o nosso parecer. Diz a Constituição, número 1, a terra que constitui propriedade do General do Estado pode ser transmitida para pessoas singulares ou coletivas, tendo em vista o seu racional e efetivo aproveitamento nos termos da Constituição e da Lei. Número 2, são reconhecidos às comunidades locais o acesso e o uso das terras nos termos da Lei. Vamos ficar por aqui. Ora, aqui algumas premissas que queremos explicar. Diz o artigo que a terra constitui propriedade originária do Estado. Vamos ficar por aqui. Os doutrinadores da ciência política e do direito constitucional entendem que o Estado é este ente que Thomas Hobbes compara com o Leviatã, um ente grande, é um ente que é dividido em três. Temos a terra, temos o povo e temos o poder político. O poder político, dentro das teorias do contrato social, é entendido como resultado de um contrato social. O povo fez um contrato social e fez surgir este ente, poder político, que regula, que coordena, que orienta o povo. Ora, então, se de facto o povo é este ente que fez surgir o poder político, há nenhum momento, aqui o nosso entendimento, há nenhum momento, quando o legislador constituinte diz que o povo é, ou seja, a terra é propriedade do Estado, há nenhum momento fala aqui do poder político. Fala assim do povo. Por que do povo? Porque é o povo, é pelo povo que surge o poder político. É, na verdade, este o nosso entendimento. Ora, o poder político, enquanto gestor, enquanto orientador, é este ente que procurará gerir a terra e procurará criar dispositivos para a transmissão a particulares. O número 2 levanta aqui um dado fundamental que tem a ver com o reconhecimento do poder político, aqui do Estado poder político, às terras comunitárias. As comunidades surgiram, como dissemos, muito antes do Estado poder político. Este ente poder político não deve conceder, mas sim reconhecer as comunidades que surgiram antes do poder político, antes do Estado. Este poder político, este Estado, só deve reconhecer a essas comunidades o direito às terras comunitárias. No entanto, é este o nosso entendimento em relação ao artigo 15º da Constituição. Ora, o segundo subcapítulo da nossa abordagem tinha a ver com a abordagem genérica da Lei de Terras e do Regulamento Geral de Concessão de Terras, Princípios e Direitos. A Lei de Terras, que foi aprovada pela Assembleia Nacional em agosto de 2004 e, consequentemente, publicada em Diário da República, no dia 9 de novembro de 2004, ora, os artigos principais tratam dos princípios que se pode definir como pilares que fundamentam as metas desta lei e dos direitos. Os princípios são, de facto, bitolas, balizas, não é? Pilares, enfim, que são utilizadas para, ou que norteiam, certo dispositivo legal. E aqui, a Lei de Terra elenca certos princípios que criam de facto balizas. Temos o primeiro princípio, que é aquele que é anteriormente trazido pela Constituição, que é de facto o princípio da propriedade originária. Como dissemos, é atribuído ao Estado. Que Estado? Já dissemos a nossa posição em relação a isso. Temos outro princípio, que é o princípio da transmissibilidade de terrenos do domínio privado. Ora, este Estado, enquanto gestor, deve respeitar o princípio da transmissibilidade de terrenos. Que terrenos? Essa é a pergunta. Nem todos os terrenos devem ser concedidos. Só os terrenos que se encontram no domínio privado do Estado. E depois aqui levanta-se aquele problema. Não, eu já vi um terreno que parecia estar no domínio público do Estado, que foi de facto concedido. Nós depois vamos trazer este debate à tona. Há um outro princípio, que é o princípio do aproveitamento útil e efetivo da terra. O Estado, enquanto titular originário da terra, tem a missão, o dever de transmitir a mesma terra, com uma condição do aproveitamento útil e efetivo da terra. O que quer dizer isso? Qualquer angolano interessado pode adquirir terreno, mas deve utilizá-lo de acordo com o que estiver definido no respectivo contrato de concessão. Ora, o cidadão, o particular interessado em adquirir uma parcela de terra, tem de responder a este princípio, tem de dizer que eu, na verdade, preciso esta parcela de terra para esse efeito e tem de cumpri-lo. Claro, não cumprindo, tem alguma consequência. Para os terrenos concedidos para a construção de edifícios destinados a fins habitacionais, comerciais ou industriais, só se consideram aproveitados com o completo acabamento exterior e interior das construções constantes do projeto. Ora, as obras nunca mais terminam. As obras só têm pedra, só têm areia, só têm caboclo. Não respondem a este princípio do aproveitamento útil e efetivo da terra. Para os terrenos rurais comunitários, só se consideram aproveitados quando as famílias das comunidades rurais locais neles habitem, exerçam a sua atividade ou prossigam a realização de outros fins reconhecidos pelo costume ou pela lei. É claro que as terras comunitárias são as mais aproveitadas. Porquê? Porque as comunidades vivem lá, e é lá onde exercem a sua atividade. Para os terrenos agrários, só se consideram aproveitados quando estiver cultivada a totalidade da área concedida ou com a completa execução da exploração pecuária prevista. Para os terrenos florestais, só se consideram aproveitados quando estiver cumprido o plano de exploração silvícola previsto. Isso podemos confirmar no artigo 7º da Lei de Terras e no artigo 17º e 126 e seguintes do decreto 5807, que é na verdade o regulamento geral de concessão de terra. Existe um outro princípio, que é o princípio da taxabilidade. O que é isso? É, o Estado deve, na verdade, conceder aos particulares como deve conceder, só em conformidade com a lei de terra e com o regulamento geral de concessão. É, na verdade, este princípio da... Não pode criar outros critérios, claro, como vemos, outras formas de concessão, não. As formas de concessão estão previstas na lei de terra e no consequente regulamento de concessão de terrenos. É, respeito pelos direitos fundiários das comunidades rurais. O Estado protege a terra das comunidades rurais ao garantir o respeito pelos costumes das famílias que, por tradição, ocupam e aproveitam das suas terras. Quer dizer que as comunidades rurais não precisam de solicitar para a concessão, mas devem solicitar para o reconhecimento. Propriedade dos recursos naturais do Estado. Os recursos naturais existentes no solo e subsolo no território angolano pertencem sempre ao Estado. Ou seja, mesmo tendo cedido, ainda assim os recursos naturais pertencem ao Estado angolano. A não reversibilidade das nacionalizações e dos confiscos. O Estado tem o direito de nacionalizar ou confiscar terrenos. Nacionalizar um terreno significa retirá-lo de um particular para passar a uma entidade pública por razões políticas e de interesse público. Confiscar um terreno significa apreender um terreno de um privado que viola o princípio de aproveitamento útil e efetivo. Ou seja, naqueles casos em que um particular tenha, enfim, uma parcela de terra e, em consequência, não tenha cumprido com o princípio do aproveitamento útil e efetivo, aqui podemos, o Estado pode, enfim, ter em atenção este princípio da nacionalização e dos confiscos, confiscar ou nacionalizar se for, enfim, um terreno com titularidade estrangeira, pode muito bem nacionalizar ou confiscar este mesmo terreno. Ora, o terceiro ponto, como dissemos, elencamos conceitos gerais e, enfim, levantamos aqui alguma classificação dos terrenos. Como é que os terrenos estão classificados, na verdade? Ora, os terrenos de que o Estado é proprietário classificam-se em concedíveis, ocupáveis e não concedíveis. Ou seja, aqueles que o Estado pode, deve conceder, aqueles que podem ser ocupados e aqueles que não devem ser concedidos. Os terrenos concedíveis são terrenos no domínio privado do Estado, não no domínio público, diferentemente, que podem ser concedidos a pessoas singulares ou coletivas para o seu uso e aproveitamento, respeitando a sua proteção, as questões de natureza ambiental e a sua exploração sustentável. Pode ser qualquer terreno que ainda não tenha outro dono. Uma vez entregue às pessoas, o Estado tem a obrigação de defender para que estas pessoas possam gozar desse terreno. São divididos em terrenos urbanos, periurbanos e terrenos rurais. Os terrenos urbanos, subdivididos em terrenos urbanizados, de construção e urbanizáveis, são os situados dentro dos forais ou nas áreas delimitadas dos aglomerados urbanos e destinam-se aos fins de ocupação e edificação urbana. Ora, as concessões dos terrenos urbanos devem ser fruto de quê? Essa é uma pergunta interessante. Devem ser fruto de um plano de urbanização. O Estado não deve conceder terrenos urbanos sem antes cumprir com o plano da urbanização. Senão, é o que estamos a ver, o crescimento demográfico desorganizado. Nota, a ocupação informal já existente no país é uma realidade escamoteável. E há muito tempo que obriga uma menção oficial no sentido de possibilitar os ocupantes irem consolidando os direitos sobre os seus terrenos de uma forma gradual e intermédia. Eu não sei em Luanda, mas em Angola, em Benguela, houve há 2 anos um concurso público de algumas empresas privadas para poderem ajudar os particulares a regularizarem os seus direitos fundiários. Claro, surge em função desta ocupação informal que deu-se e que ainda dá-se no país. Não sei em Luanda como é que acontece. Terrenos rurais. Estes são subdivididos em terrenos comunitários, agrários, florestais, de instalação e de viários. São situados fora dos aglomerados urbanos e destinam-se a fins de exploração agrícola, pecuária, silvícola e mineira. Os terrenos não concedíveis. Não são concedíveis os terrenos de domínio público do Estado. Estes não devem ser concedidos aos particulares. Os terrenos rurais comunitários e terrenos de propriedade privada. É claro, se o terreno for do João Domingos, o Estado já não pode mais conceder a um João António, porque o terreno pertence a uma propriedade privada, ao João Domingos. Ora, o terreno que pertence à comunidade do Ngulungu Alto, à comunidade de Catete, à comunidade à comunidade do Tumbulo, da Capupa, o Estado não pode conceder a particulares terrenos rurais comunitários, terrenos do domínio público do Estado. São terrenos em que o Estado não pode transmitir a um particular para fazer uso próprio, porque são de interesse público para a construção de estradas, aeroportos, caminho de ferro, pontes, escolas, hospitais, etc. Também fazem parte do domínio público os solos, como dissemos, e subsolos daqueles terrenos que têm recursos naturais, como diamantes, petróleo, ouro e outros recursos minerais. Neste caso, o Estado é responsável pela exploração de tais recursos em benefício de todos os cidadãos nacionais. Aqui, a divisa é o interesse da coletividade. Okay? O Estado pode ter concedido um terreno a um particular, mas em função de uma investigação uma investigação científica e perceber-se que de facto há um recurso mineral, aqui a divisa não é um interesse particular, a divisa aqui é o interesse da coletividade. Para salvaguardar este interesse, aí sim o Estado arroga-se titular destes direitos. Terras rurais comunitárias são os terrenos ocupados por famílias das comunidades rurais locais para sua habitação, sua atividade agrícola ou por outros fins segundo o uso e costume, abrangendo as áreas de agricultura, zonas para pastagem, acesso do gado às fontes de água, às estradas ou caminhos de acesso aos centros urbanos. Levanta-se um grande debate quando se fala das terras rurais comunitárias, o debate, e eu fui, digamos, um dos membros de uma comunidade no município do Cubal, na altura mesmo do estágio pela DW, chamou-me e disse-me: doutor, já estou imponderado e já não tenho necessidade de continuar dentro da terra comunitária. Preciso desmembrar-me da terra comunitária. Como é que eu devo fazer? Este é de facto o grande debate quando se fala de terras rurais comunitárias. A nossa posição é que as terras para efeito da agricultura não são só as terras rurais comunitárias. Existem as chamadas terras agrárias. O particular, e porque a terra rural comunitária não pertence a uma pessoa, mas pertence à comunidade, o particular não deve rogar-se titular de uma parcela, apesar de que as comunidades dividem parcela da família António, parcela da família Lucas, parcela da família tal, e aquilo vai passando de geração em geração. É preciso, exatamente, e tem a comunidade toda, né, que é um mundo, por exemplo, fala-se de Quimbo, é o Quimbo todo, não é, que pertence à comunidade. Ora, é preciso fazer recurso às terras agrárias. E existe, na verdade, também um processo de concessão para as terras agrárias. Isto depois, com mais calma, vamos aqui trocar ideias, vamos conversar em torno disso. Terrenos de propriedade privada. São considerados terrenos de propriedade privada sobre os quais tenha constituído definitivamente um direito de propriedade por outrem, a não serem pessoas coletivas de direito público. Ora, os particulares podem requerer ao Estado determinada parcela para efeitos de propriedade privada. Terrenos reservados. Para a realização de interesses coletivos, o Estado pode determinar a qualquer momento que alguns terrenos não podem ser ocupados nem concedidos para fins particulares, na sua totalidade ou em parte. Quando isso acontece, fala-se de terreno reservado. na Constituição de Reserva. Podem ser afetados terrenos de domínio privado ou do domínio público do Estado ou das autarquias locais ou ainda terrenos que já tenham sido vendidos a particulares desde que haja justa indemnização. As reservas são subdivididas em terrenos totalmente e parcialmente reservados. Os terrenos totalmente reservados nesta classe estão incluídos os terrenos do domínio público do Estado que são reservados para fins de interesse público, tendo em conta a proteção do meio ambiente, a defesa da segurança nacional, a preservação de monumentos ou de locais, a melhoria do povoamento ou do repovoamento. E nos terrenos totalmente reservados não é permitida qualquer forma de ocupação ou uso particular. Os terrenos parcialmente reservados. Bem, nos terrenos parcialmente reservados, só são em regra permitidas todas as formas de ocupação que são de natureza temporária. Muitas das vezes nós vemos as empresas de construção a ocuparem determinada parcela de terra, não é? Quando estiverem num determinado local do país a trabalharem ou a construir uma ponte ou a carregar um caminho de ferro. Ora, recorrem a estas terras parcialmente reservadas para ocupação, não definitiva, mas de natureza temporária. O quarto ponto, direitos fundiários, conceitos e diferenças. Como dissemos, o Estado pode passar direitos a termos de domínio privado para pessoas individuais ou grupos de pessoas. A Lei de Terras apresenta os seguintes direitos. O direito de propriedade, que é, na doutrina do direito civil, é o direito real maior, que elenca aqueles elementos, o direito de uso, o direito de fruição e o direito de disposição. Ora, este direito não se pode aplicar nos termos da comunidade rural, mas sim nos termos urbanos onde existe plano urbanístico. Ora, como dissemos, um elemento de uma comunidade não se pode rogar proprietário, não se pode rogar titular do direito de propriedade sobre aquela parcela que está dentro da terra comunitária. Mas sim, nós podemos ser titulares de um terreno urbano ou periurbano. A lei também diz que só cidadãos angolanos ou empresas angolanas têm um direito de propriedade. Só estes, apesar dos estrangeiros, a nível do direito civil, estarem equiparados aos nacionais, mas a lei, em relação ao direito de propriedade, diz que só os nacionais, as empresas nacionais, é que podem requerer o direito de propriedade sobre terrenos. O domínio útil consuetudinário, que é, na verdade, este grande debate. O Estado reconhece, o Estado não concede. O Estado reconhece os direitos sobre a terra de todas as famílias ou comunidades rurais que ocupam essas terras há vários anos. Este direito protege os hábitos e costumes das comunidades de aproveitamento da terra. Este domínio útil consuetudinário, de facto, está em crise. Está em crise por quê? Com a ditadura das cidades. Com este crescimento desequilibrado, então as pessoas tendem a sair das comunidades para as cidades. Muitas comunidades, muitos membros das comunidades, por falta de conhecimento, vêm às cidades, encontram empresários e dizem: olha, eu na minha terra tenho uma fazenda. Aquela fazenda está dentro do terreno rural comunitário. Já acompanhei litígios de concessão em que empresários dizem requerer aquele direito fundiário sobre aquela terra, precisamente porque um membro da comunidade disse ser titular daquela terra. Aqui uma falta de informação. quando na verdade não é titular de terra alguma. Aquela terra pertence à comunidade, não pertence àquele cidadão. Domínio útil civil. O Estado aceita os direitos sobre terra a domínio privado do Estado a qualquer pessoa, quer na zona rural, quer na zona urbana. O direito de superfície, que é na verdade o direito mais famoso dentro dos direitos fundiários, enquanto estudante universitário, participei das notas científicas na minha universidade e eu abordei sobre o direito de propriedade sobre terrenos urbanos. Eu admirei porque parecia novidade falar de direito de propriedade sobre terrenos urbanos. As pessoas falam mais de direito de superfície. É o direito fundiário mais famoso. Mas existem outros direitos fundiários. Ora, é o direito sobre terrenos urbanos e rurais do domínio privado do Estado de aproveitar apenas a superfície da terra com plantações ou habitações durante um determinado período de tempo. É no caso de terrenos em que se encontram riquezas naturais por baixo da terra. Esta pessoa não pode vender nem dar a outra pessoa porque é do Estado. Direito de ocupação precária. É o direito de ocupar um terreno urbano ou rural integrado no domínio privado do Estado por um tempo de máximo um ano para instalações não definitivas, tal como dissemos, e verifica-se muitas vezes. Assim sendo, o ocupante tem o dever de retirar tudo que colocou e deixar o terreno livre e limpo no final do prazo de ocupação ou quando o Estado precisar por interesse público. Houve há tempos em Benguela uma ação judicial, um embargo do Branova sobre uma construção que estava, penso que ouvimos, uma construção que estava a acontecer na Praia Morena. E penso que o direito fundiário para aquele efeito é o de ocupação precária. Mas, infelizmente, os meios utilizados para a obra eram meios para a construção de edifício definitivo, que é o contrário para este tipo de direito fundiário. Bem, procedimentos para a concessão de terras. Esta é a grande dúvida. E o grande calcanhar dos particulares. Os particulares são impacientes e não dominam este detalhe. Os funcionários, quer do IGCA, quer das administrações, também não dominam este detalhe e vão embaraçando a coisa, e os particulares nunca conseguem ter o título ou nunca conseguem registar os seus direitos fundiários. Estou agora acompanhando em Benguela um litígio de terra em que um senhor superdotado, eu chamo de superdotado, que arrendou a casa penso que por 10 anos ou por 8 anos. O titular da casa pereceu e hoje roga-se ser o titular da casa. Mas o titular deixou filho, deixou herdeiros, e no processo de mediação com a administração municipal, o diretor do gabinete perguntou: então, senhor, onde é que está o seu documento que faz fé de que é titular deste terreno? Perguntou ao filho. E eu coloquei-me a rir. Senhor doutor, por favor, vá à zona, pergunte quem é que tem um direito sobre as suas casas. Que pergunta? É claro que num conjunto de 100 casas, Duas casas é que têm documento. Não é? É que têm documento. Mas há, na verdade, vontades particulares em resolverem, requererem, resolverem essa situação. O grande problema é a burocracia excessiva e que nós colocamos nas nossas recomendações. O processo de concessão é integrado pelas seguintes fases. O requerente deve cumprir, primeiro, a apresentação do requerimento pelo interessado. O processo inicia-se com o requerimento do interessado a pedir título de concessão de um determinado terreno. Na maioria das províncias, o requerimento deve ser dirigido ao governo provincial e ao delegado de finanças da província ou do bairro fiscal, que é aqui em Luanda, né? E deve ser afixado na sede da autoridade concedente e nas sedes das respectivas administrações municipais e comunais. Em outras províncias, que é o caso de Benguela, o processo é constituído pelo requerimento dirigido à administração municipal, acompanhado de uma cópia do BI e uma declaração de compromisso de aproveitar o terreno de forma útil e dentro dos prazos previstos pelas leis. Este requerimento deve ser antecedido de parecer do SOBA, não é? Parecer de boa vizinhança, o parecer do SOBA e... Exatamente, o regedor ou os seculos, os mais velhos daquela comunidade. Exatamente. Além da identificação do requerente, o requerimento deve conter o seguinte: indicação da localização, bem como toda a informação necessária para a identificação do terreno do título, a especificação da finalidade para a qual está o terreno, a indicação do preço do terreno conforme o direito solicitado, a menção de outras concessões anteriores de que seja titular, em detalhe e de acordo com o Regulamento Geral de Concessão de Terra, os documentos a juntar ao requerimento são uma fotocópia do bilhete de identidade e assento de nascimento do requerente, se este for cidadão nacional. No caso do cidadão nacional não possuir ou não exibir bilhete de identidade ou assento de nascimento, a identificação faz-se por meio de qualquer outro documento com fotografia atualizada e impressão digital ou assinatura que forneça o nome completo, sexo, filiação, data e local de nascimento e residência atual, do testemunho de dois cidadãos nacionais de reconhecida idoneidade, que possuam bilhete de identidade e que atestem sob compromisso de honra à identidade do cidadão em causa. Certidão do registro comercial, se o requerente for uma pessoa coletiva. Certificado de registro de investimento privado, se o requerente for uma pessoa coletiva. Plano de exploração do terreno, de como vai utilizá-lo durante um período de 5 anos e sua localização. Certidão da descrição do terreno e planta da habitação. Informações e pareceres dos serviços e entidades que devam ser consultados sobre o pedido. Devem ser consultados a administração municipal, aqui colocamos a administração de zona, ou seja, o SOBA, o regedor, a administração de zona, depois a administração municipal, a administração provincial, os serviços competentes do INOTO, o IGCA, bem como autoridades tradicionais, para que estes prestem informações e emitam os pareceres sobre o terreno em relação ao aproveitamento que nele o requerente pretende realizar, a existência ou não de direitos de terceiros. É claro, porque também existem pessoas de má fé que conhecem que este terreno é do Lucas, mas que requer o direito fundiário, os prazos e as fases do processo de aproveitamento, as cláusulas que sejam necessárias no contrato em relação à finalidade da concessão é a defesa dos interesses do Estado e dos direitos de terceiros. Apreciação do requerimento e aprovação ou indeferimento. Depois de ter recolhido os pareceres e informações e após a demarcação provisória do terreno, o processo será submetido à apreciação da autoridade concedente. Ao submeter a informação à autoridade concedente, os serviços pronunciam-se de forma favorável, deferindo o pedido, ou desfavorável, indeferindo o pedido, quanto ao pedido, claro. Na base destas informações, a autoridade concedente decidirá a concessão e as suas cláusulas, que, em alguns casos, fica no indeferimento tácito. No particular, vai uma vez, vai outra vez, depois não vai mais. A administração não se pronuncia, é preciso muita pressão, enfim. Demarcação provisória. Caso não haja motivo para negar o pedido, a autoridade concedente deve ordenar a demarcação parcela do terreno. Quando o particular reúne todos os requisitos, há que a demarcação provisória. A demarcação provisória opera-se pela abertura de picadas perimetrais e pela implementação de marcos. A demarcação é baseada nas indicações do requerente e deve subordinar-se aos planos de ordenamento do território, aos planos urbanísticos e aos loteamentos aprovados para as respectivas zonas. Sendo assim, nenhum bairro teria beco, não é? Podem assistir à demarcação provisória ao requerente, as pessoas que tenham requerido terrenos vizinhos e pessoas interessadas na prova de direitos fundiários na respectiva... É fundamental isso! Para não haver litígio, não, entrou mais um pouco no meu terreno, o meu terreno chegava aqui, o meu terreno... Então é fundamental que na demarcação provisória estejam também outros requerentes ou titulares de terrenos vizinhos. Os interessados são convocados por aviso publicado nos jornais e por edital na sede das autoridades concedentes. Efetuada a demarcação provisória, o requerente é notificado a declarar por escrito no prazo de 5 dias se aceita a demarcação realizada. Realizada a notificação, o silêncio do requerente por tempo superior a 5 dias vale como aceitação da demarcação provisória. A demarcação definitiva, baseada na demarcação provisória e nas correções dela resultantes, consiste na execução das operações topográficas que permitam a completa identificação e localização do terreno concedido e a colocação de marcos definitivos de cimento ou de pedras. Celebração do contrato de concessão de direitos fundiários. Ora, com vista a incrementar a concorrência entre candidatos à aquisição e a finalidade de valorização a atingir, a venda de terrenos é feita por meio da arrematação esta pública. Penso que já acompanhamos. A realização da venda de terrenos pode ainda ser adjudicada a empresas, como é o caso que disse em Benguela, não é? O Estado pode adjudicar a empresas e estas, por sua vez, passarem a celebrarem contratos de concessão de terras. Com experiência neste tipo de atividade, sendo os respectivos serviços contratados após a abertura do concurso público, a autoridade concedente deve redigir edital e afixá-lo com antecipação de 10 dias na porta da sua sede e das sedes das respectivas administrações municipais e comunais. Outorga do título de concessão. A autoridade competente emite o título de concessão no qual se identifiquem a natureza do terreno concedido, o tipo de direito fundiário transmitido ou constituído, a data da transmissão ou constituição, o prazo do contrato de concessão, a identificação da autoridade concedente, bem como o preço e a cisa que hajam sido pagos. É fundamental que tenha esses elementos no contrato e os particulares devem cumprir com o que, enfim, fica clausulado no contrato. Porquê? Porque pode haver o caso de expropriação. E existe, por exemplo, em Benguela, aconteceu. Agora, então, com a Operação Resgate, deu-se muita expropriação a nível de Benguela e muitos particulares construíram advogados, colocaram-se na razão, quando na verdade não tinham razão. Porquê? Porque não cumpriam com o clausulado no contrato celebrado entre o concedente e o particular. Doutor, quantos anos leva para fazer isso? Quantas gasosas tens por despender primeiro? Nenhuma. Vamos chegar ali. E o processo termina com o registro. Com o registro na conservatória, não é? Do registro predial, em que o particular registra como verdadeiro titular daquele terreno. Reconhecimento de terrenos comunitários. Essa é uma conversa e que tem a sua importância. Já falámos dos terrenos urbanos, periurbanos, nos terrenos comunitários. No caso de terras comunitárias rurais, as famílias que ocupam e utilizam as terras de geração em geração, há já muito tempo, não precisam de qualquer tipo de documento para defender ou garantir os seus direitos à terra, porque a lei reconhece e defende os seus direitos. Mas para impedir que pessoas fora da comunidade venham ocupar terrenos que pertencem às comunidades rurais, vale a pena ter um documento, ou seja, um título de reconhecimento do direito das comunidades sobre as terras que ocupam. Este documento tem também a vantagem de fixar os limites de cada terra, ou seja, onde começa e termina uma determinada terra tida como rural comunidade. É fundamental, não só para efeitos de litígio com particulares, mas para efeitos de litígio com outras comunidades. É fundamental isso. Para que uma comunidade rural tenha um título de reconhecimento das suas terras, deve, em geral, fazer o seguinte. Depois de ouvir a sua comunidade, o soba da aldeia, deve dirigir-se à administração municipal da área ou ao governo provincial e manifestar o desejo de ter um título de reconhecimento das terras comunitárias que a sua comunidade ocupa. Em seguida, o soba e mais algumas famílias tradicionais ou antigas da comunidade solicitam uma demarcação do terreno ao Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, o famoso IGCA, que no fim emitirá um documento que indica a área onde se localiza o terreno. É preciso sublinhar, o IGCA não concede terrenos. O IGCA simplesmente faz a respectiva demarcação. O IGCA não concede terrenos. Nós não podemos estar com a demarcação do IGCA e dizer que não, nós somos titulares desse terreno. Não. O IGCA está dentro do processo de concessão. É claramente que emitirá um documento que indica a área onde se localiza o terreno, os produtos que cultivam normalmente, o tipo de animais que criam, etc. Com base nas informações e delimitação do IGCA, a comunidade dirige então um requerimento ao governo provincial solicitando título de reconhecimento, ao qual juntará o parecer da administração municipal ou comunal e o parecer da direção local da agricultura. No fim e depois de feita a delimitação definitiva, o SOBA receberá em nome da comunidade, um documento chamado de título de reconhecimento, ficando uma cópia com a administração local e outra cópia enviada ao serviço de cadastro da província, o famoso IGCA. Para quê? Para que outras comunidades ou até empresários não requeiram sobre aquele mesmo um direito fundiário sobre aquele mesmo terreno. Este procedimento pode variar de região para região, mas será sempre necessária a intervenção de serviços auxiliares para a demarcação de forma provisória e definitiva. Recomendações. Nós temos uma simples recomendação. Enquanto advogado e alguém que trabalhou com comunidades rurais, a quando do meu estágio profissional na DW e pela ADRA, Antena Benguela, a minha recomendação dirige-se às instituições do Estado para menos burocrático processo de concessão e de reconhecimento de terrenos comunitários. É um processo ligeiramente longo. Ligeiramente longo e torna-se ainda mais burocrático, claro, em função também do pouco conhecimento dos profissionais da administração do IGCA, da lei de terras e do próprio regulamento geral de concessão. Isso é que torna esse processo mais burocrático, mas que na verdade existe vontade dos particulares em regularizarem esta questão ligada aos direitos fundiários. Muito obrigado. É um bom de nós falarmos da Pandora. Muito bem. mas agora espaço para os intervenientes queiram perguntar questões ou fazer alguma contribuição à apresentação feita, por favor. Sou levantar a mão. E já tenho aí, então, bem. Agora já podemos falar das coisas. Estamos aqui. Pode falar, por favor. Já disse a apresentação do professor Fernando, não dá para o outro nome. Cachingona. É tudo muito difícil. É um bom. A minha questão é a seguinte. Todos nós sabemos que nas comunidades rurais há um déficit de informação que tange principalmente as leis que defendem essas comunidades ou proprietários de algumas terras. É muito vasto, então. A minha questão é se os sobras, na maior parte, não vou dizer todos, né, já que a gente já interage melhor com os membros da administração local, não têm um conhecimento vasto ou minucioso sobre as leis que protegem as suas terras. Né? Como é que eles vão requerer um título de reconhecimento? Como é que eles vão reconhecer um título de reconhecimento? Por mim, eu acho que quando eles vão à administração reconhecer um título de reconhecimento de suas terras, isso não pode dar nada para que o administrador possa se apropriar das terras que esses mesmos sobre as comunidades possuem. Sabendo que muitos sobras têm hectares e hectares de terras, são propriedades de algumas comunidades. Isso não estaria dado para os administradores que tenham conhecimento amplo sobre as leis que protegem para o dano do passe da terra e de alguns sobres. Sim, Agnelo Pizoma. Posso abrir para três ou quatro pessoas depois passar a resposta? Sim, ok. Boa tarde. Desculpa, eu tenho duas perguntas, mas essas são duas. Quando eu falo que os problemas proprietários de terra, né? Nossa Constituição já não é constitucional. A minha questão é, o fraco poder económico dos angolanos, de uma forma geral, é uma condicionante para nós termos terras numa visão de património, numa visão de enriquecimento ou de negócio, né? Porque não deixa de ser um investimento. Não sei se é uma condicionante, o que faz que o Estado continue ainda a ser ter o grande poder económico, né, em relação ao cidadão, olhando para uma economia de mercado. Não sei se, pronto, estou um bocadinho clara essa interligação. A segunda é em relação à questão da concessão de terras e do próprio reconhecimento. Não sei se, com base no seu estágio, na experiência que teve, o que é que mais acontece a nível da nossa realidade? Se são concessões ou se é o reconhecimento? Como é que, em termos de taxa, ou melhor, do ranking, né? O que é que acontece mais a nível da nossa realidade? E outra coisa que eu gostaria de perceber é em relação ao direito constitucionário. Porque, pronto, nós temos aquele processo da independência, tivemos o processo da guerra, houve muitos conflitos nas questões das terras, né? Embora a lei exista, mas em termos práticos, por exemplo, eu tenho o meu avô, né? Ele deixou várias terras no Kwanza Sul. Eu não o conheci, nunca lá estive. Mas pronto, olhando para a quantidade de terra, pelo menos aquilo que me é passado pelas minhas famílias, estou quase rica, né, em termos de herança. Mas eu não percebo bem até que ponto, qual é o poder, a nível do direito, o poder tradicional em relação o direito constitucional em relação ao direito positivo, né, nessas questões das terras que nos foram passadas por testemunho oral, digamos assim. Não sei como é que isso está. Eu sei que é uma temática que já se falou muito aqui a nível dos debates, mas eu particularmente nunca entendi muito bem como é que isso funciona na prática nos dias de hoje. Então, a princípio, são essas as perguntas. Obrigado. Ok. Em que havia um cidadão, um conflito de terras sobre duas partes. Né? Um grupo de cidadãos, né, possuía aquela terra há mais de 30 anos, dizendo, nos anos 70. depois aqui o sobre o episódio, os sobres nem sempre precisam de um documento escrito que é para proteger as suas terras. Oralmente eles podem alegar que é para reconhecimento das suas terras. Nesse caso, os cidadãos exploravam aquela terra na área de Portugal há mais de 30 anos. Depois apareceram outros cidadãos com um documento a dizer que eram proprietários daquelas terras. Como é que fica essa diferença? Estou falando a seguir ao papo. Não me lembro muito da diferença, mas passou mais de 30 anos. Sim, passou a dizer. Isso foi um conflito com a Turiado e as comunidades locais. Exato. Turiado tem várias fazendas aí. Tem uma na. É a seguir ao local. Nossa. Eu tenho vou colocar uma questão que vamos a discutir hoje no encontro que tivemos aqui na União Europeia e algumas organizações que receberam financiamento da União Europeia para implementar o projeto novo da gestão de terras comunitárias em particular. E uma das questões que se coloca é exatamente a possibilidade das comunidades requererem, por exemplo, crédito a um banco, né, para melhorar a sua atividade, mas que hipotequem a sua terra enquanto direito comunitário, a comunidade é que ela hipoteca. E além de terra, não tenho aqui a lei agora, que pensei que esta fosse de civil, a lei de terra permite que este direito seja hipotecado. Seja hipotecado, que é um direito, na verdade, comunitário. Significa dizer que, em caso de não pagamento e se esgotarem todas as possibilidades de pagar, pode ser que esse direito seja recebido à comunidade. E já deve estar a imaginar como é que um direito que pertence a uma comunidade no geral é que vai ser recebido por uma entidade que financiou uma comunidade. Eu não sei que comentário pode fazer em relação a isto. Eu não tenho aqui um artigo da lei. Alguém citou no encontro. Como não tenho um artigo, não consigo falar com propriedade com um artigo aqui. Mas se é o caso, qual é a sua opinião em relação a isto? Muito bem. Penso que vamos começar mesmo na última. Ok. Eu vou fechar aí, depois vou abrir. Ok, está bem, pode ser. Ok, muito bem. Eu vou mesmo já começar nessa última questão. Eu tenho um entendimento diferente. Porque as comunidades rurais constituem um património da nação. Porque entendo que são as famílias que preservam a angularidade. E a ideia de reconhecimento das terras tem subjacente este interesse do Estado em preservar os princípios basilares da angularidade, porque senão todo mundo viria aqui para a cidade. O que as comunidades fazem, e que eu, por exemplo, acompanhei no Cubal uma comunidade a fazer, a comunidade queria desenvolver a agricultura. A comunidade produzia melancia, muita melancia, mas tinha um problema de escoamento. Melancia, produzia o feijão, o famoso feijão frade, mas tinha um problema de escoamento. E enquanto comunidade não podiam, enfim, requerer um crédito para alavancar, para escoarem, para terem, queriam comprar um Kia para escoarem a mercadoria. O que é que nós sugerimos? Nós sugerimos que as comunidades criassem uma cooperativa. Nós ajudamos na constituição daquela cooperativa. Todos os membros da comunidade, todas as famílias eram membros daquela cooperativa. Quem pega o crédito não é o Antônio, não é o Lucas, não é o Bernardo, mas é a comunidade. E conseguimos comprar um carro, conseguimos comprar mangueiras para a irrigação. Mas o que é que a comunidade deu para comprar um dia? Não, nada. Nada. Para aquele caso, nada. Nada por quê? Nada porque quem esteve a mediar o processo de concessão do crédito foi a ADRA. E a ADRA fazia a monitoração, o acompanhamento do crédito. E depois, uma outra coisa fundamental, foi a criação das caixas comunitárias. Das caixas comunitárias. Com aquele crédito, criou-se uma caixa comunitária. Depois do pagamento do crédito, que era um banco só, a própria comunidade tinha receitas para também emitir créditos a membros da comunidade. Então, este é... Essa vai ajudar. Eu estou dizendo que não tinha lei, tem aqui a lei. Eu gosto sempre de prestar a lei de Deus. Este domínio interdisciplinar é impenetrável, salvo os casos em que tenha sido hipotecado para garantir o pagamento de empréstimos bancários contraídos pelo seu titular com vista ao pretendimento útil e efetivo concedido. Não só se fez isto. Relacionado com esta questão do Sr. Carlos, quais são os tipos das terras? Pode ser hipotecado. Porque, claro, o título comunitário não pode ser aplicado assim. O 37, 68, mais 68 diz. O 37, 38 dizem que sim, é possível aplicar. É um pouco contraditório, mas é como diz o doutor. É, de facto, um pouco contraditório. É contraditório, mas é como diz o doutor. Um titular do direito quem é? É a comunidade. E se a lei está dizendo, ele não é impenhorável e abre a possibilidade, salvo que quando tenha sido hipotecado. Exatamente, não compreendemos. Aí ele, salvo em que tenha sido hipotecado para garantir o pagamento de empréstimo bancário contraído pelo titular. O titular quem? A comunidade. A comunidade. A comunidade fez o empréstimo bancário. Não pode ser penhorado. Ele não pode ser penhorado, mas pode ser hipotecado para garantir o pagamento de um empréstimo bancário que visa mas, o aproveitamento do empréstimo. Mas há uma consequência da hipoteca. Liga? Há uma consequência da hipoteca, eu não cumprimento. Mas não podemos afirmar que não é hipotecado. É que o não cumprimento da hipoteca dá-se a penhora. Mas eu acho totalmente contraditório. Totalmente contraditório. A minha entendimento é que... Eu acho contraditório e se é óbvio bem quando eu me escolhi. Sim. Ah, mas o artigo 37... É que em que situação que pode haver pior, né? Vai haver consequência de... Ele diz em penhora, salvo. Não, é este salvo, esta exceção em função deste crédito. Agora, o artigo 37, deixa claro que pode ser, está aqui. Sim. O domínio, está aqui, o artigo número 8, de domínio interdisciplinário, só pode ser hipotecado aqui, nos casos previstos no número 4 do CPP, para garantir o pagamento do mercado. Mas a minha entendimento é que a lei ou o regulamento da hipoteca ainda não está aprovado, ainda está no Conselho dos Ministros. Porque a maneira que o hipoteca está funcionando é que o hipoteca é um tipo de título, hein? Que fica de facto como o banco. Uma garantia. É mais do que uma garantia. Porque se o pagamento não está feito, não precisa voltar para o tribunal. a terra fica com a propriedade do banco ou do, do instituição financeira. Mas este, este regulamento ainda não está publicado, porque e mesmo por causa disso, os bancos nos últimos anos não, não entregaram, não aprovaram nenhuma créditos de habitação ou sobre as terras, porque o regulamento da hipoteca ainda não foi publicado, ainda não está em vigor. So, este aspecto do hipoteca é acadêmico, porque não pode funcionar. Mas há problemas, porque o banco, como o banco pode ter realmente a propriedade das terras comunitárias? Isto é contraditório. Porque o que vai fazer com esta terra? Aquele seu projeto com a Agra e o banco, eu sei que tive uma garantia do Estado. Hein? Quem ofereceu a garantia? Se a comunidade falhou, o Banco Sul teve uma garantia do governo para cobrir a dívida, só não houve nenhum risco para o Banco Sul, nem lá. Quem queria aqui atrás falar? Não, ainda existem questões para. Sim. Como é que as comunidades, enfim, as comunidades vão requerer o conhecimento em função deste trabalho da UW, em função do trabalho da Rede de Terra, em função do trabalho da Agra, das academias, que é expandir, que é dar a conhecer as comunidades das leis, nomeadamente a lei de terras e o regulamento geral de concessão. Apesar do próprio regulamento geral de concessão não abordar com muito detalhe este processo de reconhecimento, tal como aborda detalhadamente o processo de concessão de terrenos urbanos. Exato. A falta de dinheiro. Bem, nós, dentro dos direitos fundiários, existem duas possibilidades, existem dois direitos fundiários que podem ser concedidos sem dinheiro algum. O primeiro é o domínio útil consuetudinário. As comunidades requerem o reconhecimento sem pagar nada, não é? A única coisa que pagam é fazer cópia dos documentos, é imprimir o requerimento, é o único que o transporta até ao governo, até o IGCA, é o único dinheiro que se gasta. Mas, como emolumentos a estas instituições, as comunidades não pagam nada. Agora, o direito de superfície também pode ser concedido gratuitamente. Isso é uma exceção. A regra geral é que os direitos de superfície podem ser concedidos mediante contrato com prevenda, aforamento, entre outros contratos. Mas existe uma exceção, é que os direitos de superfície de terrenos urbanos ou periurbanos podem ser concedidos de forma gratuita. Quando o particular exiba ao Estado que não tem condições financeiras e o terreno que requer faz parte dos terrenos de política de povoação. Por exemplo, o Estado quer que se habite, por exemplo, lá para quem vai para Catete, não é? Estado quer que habitem lá. O Estado vai conceder aqueles terrenos de forma gratuita, porque é política do Estado, é perspectiva do Estado ver aquele bairro habitado. Então são estes estas duas possibilidades de ter acesso a direitos fundiários sem dinheiro algum. Agora, é claro que o direito fundiário não é caro, mas exige algum dinheiro. Deslocação dos técnicos, os próprios emolumentos do IGCA, INOTO, enfim, exige algum dinheiro. Mas o grande problema não é o dinheiro, o grande problema é a burocracia que existe nesse processo, porque, claro, os particulares estão interessados em ver regularizado os seus. Assim, as boas ou más vontades. Já vamos chegar lá. Se calhar não está sendo entendido que não há interesse em que o cidadão possa ter a possibilidade. Não, mas há imóveis. Há interesse. O que é que mais acontece? É claro que a concessão não reconhecimento, porque as pessoas requerem mais concessão para terrenos para efeitos de habitação. Existem poucas comunidades a requerer o reconhecimento das suas terras comunitárias. Bem, em relação às terras, bem, é preciso perceber duas coisas. Depois da independência, nós, como bem dissemos aqui, o Estado fez sair a lei dos confiscos e da nacionalização. Nacionalizou e confiscou terras. É preciso saber se a terra dos seus avós foram confiscadas ou não. Se não foram confiscadas, e também é preciso perceber, tá, o exemplo prático que traz aqui de uma comunidade que tinha 30 anos, é preciso perceber, antes dos 30 anos, o que é que era aquela terra, o que é que era? 30 anos e agora? A ideia de reconhecimento é que vivem lá há 100, há 200 anos. Se eu for, por exemplo, agora a uma terra não habitada e viver lá por 30 anos, daqui a, em 2050, e o meu filho dizer que não, a terra é do meu pai, o Estado pode dizer que não, atenção, em 2019, quando se decidiu ir àquela terra, a terra já era do Estado. Então é preciso estudar cada caso, não é? Para perceber detalhadamente o que há em concreto. Porque fazer aqui uma abordagem genérica estaríamos a cometer algum erro. Preciso perceber se de facto foi nacionalizada ou não, e não foi nacionalizada, como é que está a terra? Será que alguém já requereu um direito um dia sobre aquele terreno ou não? Então é preciso estudar. Porque assim, dentro das terras desocupadas não tem donos. Estive cá um desses dias no debate e alguém da televisão disse: se quer saber se uma terra tem dono, põe só uma carrada de pedra. Né? Depois, no dia seguinte, todos vão estar a tocar. Epá, tu nem sequer sabes quem. Alô, é o senhor que colocou aquele terreno meu. É, então é preciso ver. Da importância do reconhecimento. Sim. É muito importante fazer essa questão. Embora não seja o mais prático ou habitual, é fundamental. A questão do reconhecimento é importante. É importante, sim. Depois eu posso assumir que aquilo que são terras dos meus avós a partir dos testemunhos orais, mas depois se eu ponho uma placa, logo assim vem alguém a dizer que aquele terreno é meu. É. Mas se eu, por exemplo, além dos testemunhos orais, já tivesse feito tal conhecimento, o que se assuma que não foi confiscado nem nacionalizado, evitaria essas questões. Exatamente. Que temos, sim. Independentemente da questão de funcionário, etc. E pode levantar um outro caso, de falarem que o seu avô, o bisavô, antes de ir para aquele terreno, já existia lá a comunidade. Então, e as comunidades dizem mesmo, não, tem sarão. Nós já estivemos cá quando ele chegou. Então é preciso ver bem a discussão. Já foram escutadas as questões. Já. Doutor, sim. Isto é um problema tremendo que nós temos aí. É uma questão que está extremamente complicada. Temos que começar no sol, como o gestor, comunal, administrador municipal, governo provincial, agência. E o problema não está no sol, nem no gestor, as comunidades locais, elas estão muito abertas, querem pessoas que trabalham. Estão ávidas por pessoas que cheguem e trabalhem as terras. O problema que vê a partir do administrador comunal. O administrador municipal, sem eles nós não podemos subir ao governo provincial, precisamos de forças juntas. E aí começa a mão. E mais não digo, porque vós já percebestes. Como é que nós podemos agilizar isto? Porque, olha, eu há poucos dias estive no Quimpedro. Sabem onde é que é o Quimpedro? Até dentro de longe daqui. Olha, para lá chegar, tivemos que suar muito. Só para lá chegar. As pessoas não têm nada. Nem pão. Nem água. As pessoas não têm nada. As pessoas precisam mesmo que alguém lá chegue e lhe faça qualquer coisa. Elas dispõem-se, fazem tudo o que for preciso. Só que depois acima deles é que as coisas entendem. Como é que nós podemos agilizar isto? Porque as comunidades precisam, quer, estão envolvidas, mas depois as estruturas acima delas. Sabota, boicota. Como é que nós podemos influenciar isto? Uma questão. Quais são as categorias das terras que são transmissíveis? Quais os que podem ser vendidos entre particulares? Os urbanos e os periurbanos. Mas qual é os que têm direito de superfície, ou que são, ou... Os terrenos são os terrenos urbanos, periurbanos, rurais e os terrenos rurais comunitários. Os terrenos rurais comunitários, vamos colocar no par. Os terrenos urbanos e periurbanos é que se pode requerer um direito fundiário, que é o direito de propriedade, o direito de superfície, o direito de ocupação precária, enfim, isso aqui é direito fundiário que nós vamos requerer sobre o terreno, ou urbano ou periurbano. É que a concessão do terreno urbano deve ser mediante um plano urbanístico. Deve ser mediante um plano urbanístico. O senhor arquiteto poderia explicar detalhadamente sobre o plano urbanístico. Bem, é preciso que haja doença para os cientistas inventarem medicamentos, os medicamentos curarem as doenças. É preciso. Estamos a condição contrária. So terras rurais não pode ser vendido. Terras rurais não pode ser transmitido. Nem o Estado pode fazer. As terras rurais. Rurais? Sim. Não, podem ser concedidos. Existem terras rurais. Claro, e rurais comunitárias, isso é outra coisa. Deixa ao lado. As terras rurais podem ser concedidas a particulares. E os particulares também podem conceder a outro particular. Podem vender. Eu posso requerer uma lavra, assim. Rurais. Uma lavra, sim. Sim, rurais podem. So, a sua resposta é que só as terras comunitárias é que não podem ser transmitidas. Isto é da lei. Não pode. A lei mesmo trata disso. Não pode. So, neste caso, como pode fazer realmente ter uma hipoteca sobre as terras comunitárias? Não é possível. Porque a única garantia que o banco tem é para vender o terreno, esse pagamento. Eu acho contraditório. Só Toro, uma coisa. Desculpa, já lhe passou a palavra. Um debate que tivemos novamente aqui na União Europeia, um dos assuntos que se abordou é que tem de se constatar em algumas zonas a venda de terras a estrangeiros. Eu não sei se o senhor já tem se preparado com essa situação. E quem levantou foi mais longe ainda, dizer que até a atribuição do direito de superfície. Quer dizer, isto aqui já é o cúmulo, né? Mas a minha questão, talvez aqui o senhor pode falar, é por que não se atribui o direito de superfície? É que não se atribui mesmo. E o Castiungolo falava que as pessoas desconhecem do direito a direito de propriedade, conhecem mais o direito de superfície. Por que o direito de propriedade? Quase que ninguém lhe é atribuído. Não sei se está mentindo. Que me desminta. Muitos de nós. Direito de propriedade. Não, direito de superfície, sim, isso atribui. Alguém que me diga aqui, pessoas que têm o direito de propriedade. Eu gostava de saber por que não se atribui o direito à propriedade. Aqui o senhor trabalha na administração, talvez pode nos ajudar. Já alguém requerer, eu por exemplo, já acompanhei alguém requerer o direito de propriedade e lhe foi atribuído. Não, eu não estou a dizer que não é atribuído. Sim. Agora, não conheço. Também conheço outros casos que ficaram aí, documento perdeu. Tem que fazer mais cópia, mas que depois felizmente concederam. Agora, não conheço casos de requerimentos que tenham sido deferidos por tempo indeterminado. É que não são deferidos, não são respondidos. O problema é esse. Silêncio, ao silêncio da administração. Ah, então são tacitamente indeferidos. É, pois. Não, estes cheiros existem, mas todos foram de facto criados no tempo colonial. O governo da Angola, desde a independência, só atribuiu direitos de superfície. Claro, respeitar os antigos títulos de propriedade, mas foram emitidos no tempo colonial. Isto é o meu entendimento. O que eu queria dizer é. Eu leio justamente porque, na verdade, o interesse por esses temas devia ser muito maior. Sim. Da nossa parte, lidamos com as tecnologias, mas estamos aqui justamente para contribuir. Via Facebook, mas justamente para que também possamos participar. Primeiro, o que eu gostaria de dizer é que a má interpretação e o desconhecimento de que está enviado não é só um problema do funcionário público. E eu me apoio numa tese do Estado, doutor Eugênio da Silva, de 2015, o tema do livro, foi publicado o livro, o direito de superfície em Angola, à luz Código Civil, né? Ele diz que as próprias faculdades de direito, a questão dos direitos femininos é muito pouco abordada. Eu lido todos os dias com advogados, com juristas, com empresas, e têm dificuldade de perceber, há dificuldade de perceber, isso é transversal à sociedade, perceber entre o direito de ocupação precária e direitos de propriedade. Imagina, hoje mesmo eu recebi alguém de uma empresa, assim, a pessoa de uma multa e está a solicitar licença de construção sem ter o direito de mostrar um documento de um gabinete. E ele entendia que aquele documento era uma título de tal princípio da taxatividade. Ou seja, e eu perguntei, vocês têm um gabinete jurídico? Tem. Só como é que o gabinete, eu, e como vinha de uma versão, se eu levar esse documento, qual que dá isso? Mas por quê? Porque o banco interno que não está constituído em direito familiar. Como é que, então, se não existe um direito familiar, como é que vai ter o licenciamento? Licenciamento é a concretização do direito. Se ele não está constituído, como é que quer que está? Há aqui uma transversalidade na necessidade de compreensão e conhecimento sobre a questão do direito. Aqui também preciso perceber algo, e eu subscrevo 99% daquilo que eu disse, mas aqui em relação aos procedimentos, questões procedimentais, acho que também aqui há muita desinformação. Porque se formos para o regulamento de consumo de bem, eu não sei onde é que a gente vai buscar os bens fiscais. E eu hoje mesmo estive a ler o consumo, que fala sobre a regularização do consumo. Está lá, publicado em 2012, muito bem, está lá o manual. Mas eu já fui em fóruns, uma série de fóruns, fala sempre de declarações da Comissão de Direitos. Mas o regulamento não diz isso, o regulamento diz requerimento dirigido à entidade concedente, um requerimento. Eu trabalho na administração liviana, não é sempre um canal de requerimento. Os três porquê, se a entidade concedente? E o que eu queria também dizer é preciso juntar isso com a utilização complementar. Tal princípio da taxatividade não pode ser para além daquilo que está atribuído. Mas a legislação conexa. O próprio Código Civil, ele complementa, mesmo em relação ao direito de superfície, nas questões que a lei de terras não aborda, ela remete ao Código Civil, não é verdade? Se assim é, em muitos aspectos, de forma subsidiária. De forma subsidiária, a aplicação de forma subsidiária. E então, há muita legislação avulsa que saiu, que vem complementar estas questões procedimentais. Por exemplo, onde é que o INOT entra na concessão do terreno? Não percebo. Em nenhum momento o regulamento fala do INOT. Indica o IGC, como diz o doutor muito bem, naquela sessão também já esteve. O IGC é um órgão que faz a instrução do processo. Mas atenção, a questão fundiária, quem executa são os órgãos da administração central do Estado, mas também da administração local do Estado. E existe legislação que vem atribuir competências aos órgãos da administração local do Estado. Por exemplo, o governo provincial tem competências específicas. A administração também tem. Ora, se a administração é um órgão concedente, agora ainda mais nesta transição para essa transferência de competências, no fundo, a competência do governo provincial foi transferida para a administração municipal em matéria de concessão de direitos familiares. Então, se a administração municipal, não estou a dizer o administrador, a administração municipal tem competência para conceder direitos familiares, por que razão é que eu agora vou ter que ir a não sei o quê, esses órgãos todos? Se, e eu costumo, meio sendo aqui, eu costumo assim, a brincar com as pessoas, quem no direito penal, quem tem competência de instruir o processo, não tem que estar lá no código, este tem competência de instruir, quem tem competência de decidir, julgar, está lá também. Então, no direito administrativo, quem é que tem competência de instruir? Se a Lei 15, o regulamento do Decreto 208, diz que a administração municipal, os órgãos da administração municipal, podem instruir processos de concessão de direitos familiares, onde entra o IGCA? Para terrenos cuja dimensão estão no limite da competência da administração. Onde entra o INOTO? Onde entra estes órgãos? Quer dizer, é preciso. Outro aspecto que eu queria, e ainda hoje estive a ler o vosso manual, ele define bem a questão da demarcação. demarcação. Se o terreno já está todo ele, tu já tens os quintais todos demarcados e dividido, não, para buscar. Os processos que procedem na prestação. São pessoas que já ocuparam, na verdade já vivem lá. Essa demarcação, vou levar um aparelho para demarcar. Demarcação provisória, depois definitiva, quando na verdade já tem um muro. 90 processos que entram, 100% desses que entram na prestação. São processos que já estão demarcados pelo próprio cidadão. Outra questão. A questão do parecer do SOBA nos terrenos urbanos, também tem dificuldade de perceber da Comissão do Morador. O regulamento não menciona. O artigo 137 fala do processo inicial da Comissão. E mais, eu até acho que ele é muito insuficiente, daí mesmo a necessidade de se rever a legislação para se conformar melhor aos desafios. Porque a forma simplista como se apresenta a questão é um requerimento, um plano de aproveitamento. Um bilhete de entidade ou certa. É o remédio e isso é suficiente para conceder um direito fundiário? Na prática, não. Não. Então, há nesse. Porque nós não temos um cadastro funcional e nós temos os cadastros dispersos. Não temos um cadastro central. O Ministério tem um cadastro. Cai no ano. No IPGU, o Governo Provincial. Depois, cada município tem o seu cadastro. Há necessidade de conformar esta questão dos cadastros. A questão da posse, esta questão que se falou aqui, o cidadão tem o regulamento da posse para o artigo 10, diz que ninguém pode ocupar o terreno a não ser que seja a autoridade ou conselho pelo Estado. Ou seja, a partida, indo já para o tal princípio da legalidade, ninguém pode se arrogar no direito partido até do princípio da tal. Da terra da serra ser propriedade, chegar ao Estado. Sim. O cidadão, em princípio, não pode chegar e dizer que eu sou titular se ele não tivesse sido concebido por um órgão competente e o processo tenha corrido com os tempos para ver. Em relação à pena, o direito de superfície, a lei é muito clara, pode ser concebido a cidadão nacional ou estrangeiro. Até aí está o Estado de Chile. Alô, a venda de terrenos de forma ilegal. As pessoas vendem terrenos de forma particular. Até mesmo o direito de superfície. Quem detém direito de superfície? Não está autorizado a vender, porque é coisa alheia, não é? O conceito de direito de superfície não é o uso ou construir ou plantar terreno sobre a coisa, terreno alheio. Então, se ele é alheio, tu estás lá para. Como é que vai vender? Então, a transmissão onerosa. Sem a autorização da entidade do Presidente, como é que vai entrar? Quer poder nas redes sociais? Isto agora é o que vemos. Quantos táxis é que circulam em Luanda e quantos é que estão por legais? Quantas pessoas estão no. Estamos a falar da informalidade. Estamos a falar da irregularidade. Isto é o problema. Mas existe um ente que não tem de ver essa situação como que tivesse sido regional. Exatamente. É claro que sim. Aqui é preciso que vários órgãos intervenham. Não estamos só a falar da administração pública, estamos a falar dos órgãos de justiça também. Portanto, porque se a venda de coisa alheia pode configurar uma ilicitude, e o indivíduo até pode. As pessoas estão a ser. Já pessoas foram condenadas por crimes. Por ocupação ilegal. Por usurpação. Nós estamos constantemente a receber processos do SIC, de pessoas que supostamente prenderam coisa alheia. Ok. Portanto, aqui estamos a falar. A venda e depois a alheia. Claro, então se. Quando este vendedor não carece de legitimidade. Então, se tu não tens titularidade, se não tens o direito sobre a coisa, qual é a legitimidade que tem de vender? E mesmo quando tem direito de superfície, se o direito de superfície é um direito temporário que te permite usar coisa alheia, porque e o Dr. Eugênio, na sua tese, ele diz que no direito de superfície tu tens dois titulares. O primeiro titular é o dono da terra, o segundo titular é tu, que é o usufrutuário ou o superficiário. E que direito é? Para transmitir é preciso pedir a autorização do dono. Não está. Quanto mais para o não se percebe. Agora, o que é que tem que se fazer para desburocratizar? Eu acho que primeiro é preciso rever. Já está a ser feita alguma coisa. No sentido de desconstruir, descomplicar. Porque há muitos entes que intervêm. Por que o cidadão tem que fazer três requerimentos quando a lei diz um? que é que tem que envolver o presidente da Comissão do Brasil se o regulamento nem menciona isso? Há uma série de coisas que nós próprios é que estamos a pôr, nós próprios, quem nós é então, primeiro é preciso desconstruir e clarificar as competências de quem. E essa transferência de competência para as administrações municipais, a ideia é que elas depois sejam capazes, ainda é um trabalho muito grande a fazer, para que sejam capazes de simplificar o procedimento. É claro que a própria lei, eu acompanhei a abordagem do doutor semana passada, no Zanga fisicamente, mas fica claro que a própria lei da terra precisa ser revista para torná-la mais coesa, mais tornar mais simples e mais prática para que o cidadão, de forma célere, possa de facto adquirir o seu direito. Agora é bom também percebermos pela forma como os terrenos foram sendo ocupados, e a DDEP tem feito um trabalho excelente. As pessoas ocuparam, não tens cadastro, não tens nada. Se fizer isso de forma muito leviana, também criam soluções, problemas com danos patrimoniais muito sérios. Portanto, é preciso fazer um trabalho sério para que se possam avançar. E é um processo para que as pessoas possam ter o direito de ter. Mas aqui, senhor Pizócio, nós temos um problema muito sério do Estado. Não ter uma velocidade igual à do cidadão. Parece que o cidadão tem uma velocidade, está a correr a quase 200 por hora. E o Estado está a correr a 100, a 90. Quer dizer, nunca vai antecipar as situações. Ok? Por isso é que, por exemplo, nesse momento, senhor Luiz, se eu, João Pimenta, quiser comprar um terreno de uma administração, posso ir lá e vão me indicar uma zona com plano urbanístico, pode dizer que é da zona tal. Há uma questão até que estava a falar. Deixa só explicar. Há uma questão que o doutor falou da questão dos planos urbanísticos. Há um decreto saído em 2012 que é a política 216 ou 215. Lei de base da política de concessão na região do terreno. Veio simplificar, o artigo 14 diz que para a concessão de terreno deve haver previamente um plano de loteamento. Veio simplificar. Ao invés de teres basta haver um plano de loteamento ou um instrumento supletivo que está previsto na lei de loteamento do território, que é equivalente. Tu podes, por uma forma de simplificar. Isto é bom, mas cria depois outros problemas. E outros loteamento. Porque o loteamento não é igual a criar serviço. Claro, é só mesmo colocar arruamento. Porque a urbanização pressupõe custos elevados. Quando estamos a falar de urbanização, estamos a falar de criação de infraestrutura. Isso mexe, sim, isso mexe com a economia. Mas tem que mexer, porque senão vai construir um bairro que vão ter os mesmos problemas que as zonas periféricas. Sim, mas fez uma pergunta concreta que é bem importante. Eu quero comprar um terreno. E isso tem a ver com aquela questão que foi colocada. De fato, o Estado tem feito o direito de propriedade sobre a terra, tem sido bom. Eu já vi trabalho. 19 anos na administração, pelo menos vi dois direitos. Dois só. Na vida toda. É residual. Dificilmente. Mas quando estou a dizer dois em 19 anos, eu não consigo. Também o doutor diz que já viu. Está previsto na lei. Está previsto na lei, mas o Estado dificilmente concede tal direito. Por que razão? Se o direito de superfície, sabem que só agora que algumas administrações municipais estão a receber direito de superfície. Porque elitizou-se de alguma forma. As pessoas entendem, eu até costumo dizer, que as pessoas confundem direito de superfície com direito de propriedade sobre a terra. Ou seja, quem ainda tem o direito de superfície, nem sequer olha para as cláusulas contratuais. Ele pega naquilo que agora o terreno é mesmo, não é seu nada. 3 anos depois, se tu não aproveitar, ele vai ver que são do Estado. Ponto, parada. Portanto, a propriedade é outra coisa. Agora, o Estado, eu creio que com estas fragilidades que nós temos, me parece que aí há um receio de constituir um direito tão maduro, duro como este, sob pena depois criar os problemas que nós conhecemos. Me parece que tem que haver alguma cautela de avançar com um direito tão forte como é o direito de propriedade, sob pena depois criar problemas. Imagina alguém que tem um direito de propriedade, amanhã aparece um cidadão, e nós temos tido casos em que alguém tem direito de superfície, pode aparecer alguém do tempo colonial e atrasa um direito de propriedade que não foi confiscado. Há que anular o direito de superfície para manter quem tem o tal direito maior. Pleno, que é o superior que está aqui. Isso é algo também que talvez tenha pesado, mas eu acho que a abstenção já devia avançar. Naqueles casos, é um exemplo em que a altura, e eu defendo isto, é a altura em que, nos casos em que a pessoa, o cidadão, tem direito de superfície, aproveitou de forma útil e efetiva o espaço, ele consolidou a ocupação, dá-lhe o direito de propriediante, por que não? Mediante requerimento particular. Exatamente, eu também, olha, também outra coisa mediante, que eu preciso dizer. Também outra coisa que eu preciso dizer. Muito bem. Doutor, agora também uma coisa que eu preciso dizer. Também, diga-se, em 19 anos que estou na administração, nunca vi um requerimento de alguém que pede direito de propriedade. Nem mesmo, não, nem mesmo, aqui eu podia entender do cidadão. Atenção, a lei de terra não se aplica só ao cidadão individual. Sim, pessoas coletivas. Eu nunca vi um requerimento de uma empresa para pedir direito de propriedade sobre um terreno. Fica satisfeito com direito de superfície. Tem direito de superfície construído, o direito de subir o prazo de mais de 60 anos, está satisfeito. Então não solicita, por isso é que eu digo, o desconhecimento e a manifestação da lei. Quando se vê, diz que não, é um problema transversal. É nosso, essencialmente, trabalhamos com a administração, mas é também das empresas, é também do cidadão, porque o cidadão tem o dever de se informar. E vocês estão fazendo um excelente trabalho, eu entro para o vosso site, vossa página do Facebook, está lá a legislação toda, está no Facebook, por que não vamos lá buscar e ler? Estão lá manuais. Vocês publicaram o livro Terra? Quantos já leram o livro Terra? Eu leio, fez não sei o que, todo mundo sabe, pesquisou tudo. Quando já chega nisso, não tem acesso. Ok, mas sobre isso não tem acesso. Todo mundo sabe do nariz do Cristiano Ronaldo, que ficou mais torto, foi ao tribunal na Espanha. Todo mundo sabe, pesquisou, mas sobre a lei da terra, todo mundo sabe nada. Alguma coisa não está certa. E as pessoas têm acesso aos vídeos, vão ao YouTube para pesquisar sobre coisas, verem sobre coisas, mas sobre matéria que tem a ver com o seu patrimônio, sobre os seus direitos, não vão pesquisar. Por que razão? Dizem que não tem acesso. Não tem acesso. E essa história de jurista, eu não sou jurista, mas é ótimo, posso ter uma compreensão, mesmo que seja mínima, sobre a legislação sobre a qual eu trabalho. Tá. Senhor Cassius, muito obrigado. Desculpem a exaustão da abordagem. Vou dar aqui a palavra. Desculpem. Vou precisar de um esclarecimento ou um comentário seu. Eu não sei se acompanhou há uma semana, acho que foi TPA ou TPZ, uma coisa assim parecida, passou informação sobre um litígio entre as comunidades rurais do Samuel e a direção provincial de infraestruturas da Cristóvão. Tem a ver com a centralidade do Moçambique, porque o terreno foi propriedade da comunidade rural, é terra comunitária rural. Houve uma negociação há 6 ou 7 anos atrás e as comunidades cederam aquele terreno para a construção da centralidade do Moçambique, mas em contrapartida, o governo provincial deveria construir infraestruturas sociais, centro, um hospital, ali onde as comunidades estão. Passado esse tempo, a central do Samu já está sendo ocupada já há um bom tempo. E o caricato é que o governo provincial queria expandir uma vez mais a zona fundiária até ali onde estão a residir as comunidades rurais. Eu não sei qual é a explicação do dado. Quando é que houve erro? Por parte das comunidades ou por parte do governo provincial? Essa é uma coisa complexa. Não tem nada na mão. Preciso dominar os meandros da coisa. Mas não sei se Não sei se há mais alguma, vou passar a palavra já definitiva. Estamos quase a terminar. Se alguém tem mais um ponto. Eu gostaria de saber se eu fiquei com umas dúvidas. Não estás a virar para ti. Pois. Nós agora temos diversos grupos no Facebook, no WhatsApp, que vendemos inúmeras coisas. E casas e terrenos são as coisas mais vendidas ultimamente. Há desenhos. Então eu gostaria de saber, quem tem um direito de superfície pode vender aquele local, pode vender aquela estrutura que está lá? Ou não? O arquiteto já respondeu isso, mas é... Exato. Vamos ter que vir aqui com um tema sobre isto. O titular do direito de superfície não pode transmitir um direito maior ao direito dele. Ou seja, o que ele ao mínimo tem de conceder, transmitir não conceder, é também um direito de superfície, não um direito de propriedade. Porque assim, a ideia de vender é típico do direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito real maior. E nós temos três elementos do direito de propriedade, que é use fruendi, use abutendi, use utendi. Isso é latim, em português é o direito de uso, de fruição e de disposição. Aqui o vender está na disposição. Quem tem propriedade tem o direito de dispor a coisa. Tá. Tem o direito de dispor a coisa. Agora, aquele que não tem esses direitos, obviamente que não pode transmitir. Agora, já alguém me disse assim, oh, doutor, isso está tudo à toa. Eu compro e ninguém me diz nada. É melhor não, porque você pode perder milhões, e conheço pessoas que perderam milhões em negócios desse género. Ok? Então não é melhor. O bom é, digamos, e porque até que título é que ele passa? Ele recebe o dinheiro, assinam aí um termo de entrega e de recebimento, só do dinheiro, e mais nada, como se diz. Nenhuma garantia. Se vir um Lucas dizer que também o terreno é dele, o que é que usas como contraditório? Nada. Então é uma pena, como digo sempre, há pessoas que tendem a comprar esse tipo de terrenos nesses moldes. Em relação à situação que me coloca, na verdade, e eu enquanto advogado não posso me dar o luxo de fazer análises sem ter elementos concretos para refletir e para analisar. Porque um caso é um caso tem factos e cada especificidade de um facto pode me dar uma análise diferente, uma abordagem diferente, uma interpretação diferente. Então, não conheço esse caso, mas o Estado, enquanto ente que protege o interesse da coletividade, tem o duplo interesse. O interesse de salvaguardar os seus interesses, faço pionagem, e o interesse de salvaguardar o interesse da comunidade. Se a comunidade tem só um interesse, e negligenciou a não requerer o reconhecimento, já o Estado não tem dois interesses: salvaguardar o interesse do Estado, salvaguardar que é o da coletividade, salvaguardar o interesse da minoria, que é da comunidade. Esta é de facto uma análise genérica que faço em relação ao que me diz, mas agora com mais profundidade, obviamente que precisava de mais elementos mais práticos para enfim, apresentar um juízo de valor mais técnico, mais detalhado. Bem, eu penso que não havendo mais. Não há outro, não é? Yeah. É um pouquinho a conclusão. Eu acho que vimos que o enquadramento legal dos terras simplesmente em termos administrativos não funciona, né? neste país. Então, sabemos que não há capacidade, nem de facto acho que há interesse de pôr realmente este sistema a funcionar. Porque a sua pergunta à volta da transmissão, existe um grande mercado dos terras e das propriedades cá em Angola. Nós fizemos um estudo uns anos atrás, publicamos para o Banco Mundial, que mostrou, e a Helga participou na pesquisa de campo, lembrar-se que para realmente tentar descobrir realmente quais são os valores praticados nas terras em Luanda. E vimos que há bilhões de dólares transacionados durante, isto foi há uns anos atrás, mas claro, o mercado caiu, perde muito valor, mas ainda é a única maneira, é a principal maneira que as pessoas têm para adquirir uma casa. É um mercado paralelo, um mercado informal. E eu acho que o governo e as autoridades sabem que este mercado existe e, de facto, deixaram este mercado funcionar. Mas como a transformação da economia angolana, como o fluxo dos finanças e do petróleo está diminuindo, o país tem de escolher ou tem de identificar um outro maneira para financiar realmente a função do Estado. E em quase todos os outros países, principalmente os países desenvolvidos, até China, o Estado e a função, principalmente pelo menos do função local, dos municípios, etc., está funcionando na base das taxas e rendimento das terras. E em Angola, isto vai acontecer, com certeza, mas eu acho que isto é o incentivo para o governo de fazer a reforma das leis e a gestão das terras, porque precisa realmente do rendimento implicado. Aquelas cidades grandes em China e a economia delas está financiada na base do mercado imobiliário, de facto. A riqueza da China e a miragem do desenvolvimento da China, uma parte é de facto, aproveitamento dos mercados das terras delas e também o emprego criado, etc. Mas, Angola vai chegar ali, acho que no futuro breve. E o primeiro passo foi a transferência da competência para os municípios, hein, do gestão das terras. Isto vai obrigar realmente os municípios, novas autarquias, para criar uma maneira de sustentar o seu funcionamento através da captura de um destes valores das terras. E a regularização do mercado das terras, para mim, é o processo mais fácil para estimular a economia local do país. Porque quando o Estado está a reconhecer realmente a direito de propriedade, o valor daquela terra está aumentando muitas vezes, 10 vezes, hein? Quando a terra adquirir um próprio título, o valor aumenta. E o Estado tem direito de receber uma parte deste aumento de valor. E pode ser em taxas, pode ser no próprio cota para pagamento para regularizar as terras. para mim, eu acho que isto será uma grande oportunidade da Angola para fazer um programa de regularização, de normalizar e modernizar realmente estas leis à volta. Mas não só as leis, mas a maneira que está administrado. Eu acho que é por causa disso que estamos a promover as debates à volta das terras neste mês, porque há uma falta de entendimento, como o colega mencionou. As pessoas não conhecem realmente. Até as administrações não conhecem. Processo da gestão das terras é bastante importante e o conhecimento tem de ser criado, adquirido, né? Mas também a reforma das leis também são necessárias. Muito obrigado, então. Vamos mesmo ficar por aqui. Muito obrigado mais uma vez ao nosso pré-reitor por aceitar o convite e esse desafio de termos essa conversa um bocado descontraída, não é muito formal. Nós aqui fizemos e cada um fala de acordo com o seu pensamento livre e não temos muitas burocracias. Então, vamos esperar que no final desse ciclo possamos produzir um documento e partilharmos as ideias que saíram daqui desse espaço, as principais ideias. Então, vou convidar a próxima semana. Estamos a negociar ainda com o próximo prefeitor, mas é sempre nascendo ainda da temática de terra. Então, como dizia, vou convidá-los a estarem aqui novamente na próxima semana e acompanhar. Os debates estão na nossa página do website. Quer aquilo que nós conversamos aqui, como as apresentações, vocês podem encontrar e baixar e conforme quiser. Só que não deem outro uso que o autor pode depois usar. Porque eu já vi muitos casos de pessoas que fazem uso de algumas apresentações e nem sequer citam pelo menos o autor da ideia. Então, vou aconselhar que tenham alguma ponderação e cuidado no uso e no tratamento das matérias que encontrarem no website. Porque tem os autores que prepararam e trabalharam naquilo, ainda que algumas daquelas coisas estão na lei, mas aquilo que não está e é da lavra do autor, era bom citar. Ser um conselho pela nossa honestidade intelectual também. Né? Então, muito obrigado. Já não vou dar outra palavra, outra palestra, senão vamos sair agora. Uma salva de palmas para o nosso programa.